Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, apresentam Física Vivencial, uma aventura para o conhecimento. Música é cultura, é física. Nossa história de hoje começa nos estúdios da Rádio Atrito, um sistema fechado de som que funciona na escola onde estudam Kleber e Mariana Brasil. Com a palavra, o técnico de som do estúdio, o nosso amigo Zezinho, que ajusta os últimos detalhes enquanto lê o script do programa que Mariana vai apresentar. Alô, teste som, 1, 2, 2, som, agora sim. Física é cultura, e a música também. Será? Bom, pelo menos é o que está escrito aqui no roteiro do programa que a Mariana vai apresentar. Numa conversa descontraída, o professor de física, Galileu Lattes, mostra para nós como a música é um dos caminhos que conduzem ao estudo da física. Vai saber. Será que o microfone nessa altura fica bom? E aí, Zezinho? O professor Galileu já chegou. Já? Vixe, segura as pontas aí, Mariana. Segura as pontas. Tô terminando de acertar a altura. Enquanto isso, na cabine de locução... Oi, Mariana. Oi, professor. E então? Tudo pronto para nossas gravações? Quase, professor. Se o Zezinho deixar... Já vou, Mariana. Não me apressa que é pior. Zezinho, cuidado! Não foi a bateria daqui não, Mariana. Isso veio lá de fora. De fora onde? O Zezinho tem razão, Mariana. Esse som vem lá de fora. Mariana, tem um lance pra falar contigo. É, e eu já desconfio de quem seja. Professor, vem comigo. No pátio da escola, Mariana não acredita no que acabou de ouvir do seu irmão Kleber. Cobrir o ensaio da sua banda? Nem pensar, Kleber. Eu prometi pra galera um programa de música com o professor Galileu e não com você. Pô, Mariana, o Galileu tá aqui todo dia, não é, professor? Você fala com ele outra hora, a banda não. Nós estamos armando pro festival. Por que não pode ser um programa de música com a minha banda? Porque o programa é de música e física. E ao que me consta, o senhor entende só de música. Gente, espera um pouco. Sabe que com essa discussão de vocês, me bateu uma ideia. Onde é o ensaio, Kleber? Lá no palco do teatro. E os instrumentos da tua banda estão lá? Da minha e das concorrentes. Então, nosso programa vai ser sobre música e física. Mas lá, no palco onde as bandas ensaiam. Tudo bem? Tudo. Eu só preciso avisar os ouvintes. De volta ao estúdio, Mariana e o professor Galileu dão um recado. Programa da Rádio Atrito. Você já parou pra pensar por que o som do canto de um passarinho é diferente do latido de um cachorro? Hoje no programa Nas Ondas do Rádio, aqui na Rádio Atrito, o professor Galileu Lattes conta um pouco mais sobre isso e sobre a música na física, não é, professor? É isso aí, Mariana. E veja, pra quem ficou curioso com a pergunta da Mariana, a diferença entre o canto do passarinho e o latido do cão se deve às frequências naturais de oscilação que se superpõem, formando harmônicos. Agora, sabe onde a gente consegue entender melhor tudo isso? Por meio dos instrumentos musicais. Neles, a gente entende como cada vibração de onda mecânica se propaga e produz um som característico. E para contar na prática como é que isso rola, sabe onde eu resolvi fazer o nosso programa de hoje? Lá no teatro, onde as bandas estão ensaiando para o Festival de Música da Escola. E sabe quem vai comigo? O professor Galileu. Vamos nessa? É só um intervalo rapidinho e a gente volta.